Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Bem-vindos ao World Weffing Entertainment. Eu sou o Gerba Zuac, ao lado do meu companheiro. Eu sou Michel Serdan, tricampeão brasileiro da luta livre. Então, vamos levá-los para uma jornada do mundo animado. Dramático e cheio de ação. Exatamente. Vocês serão apresentados algumas das nossas estrelas mais empolgantes, né, Michel? Interessantes. Enquanto damos uma olhada dentro e fora do ringue, vocês verão algumas lutas incríveis. E também alguns momentos impressionantes, alguns engraçados, né, Jardim? Alguns comoventes, outros chocantes, mas sempre cativantes. Então, aproveite, pois nós prometemos que essa será uma experiência muito divertida. Aqui é o Zorzin, e esporte é vida, droga é morte, dê mais vida aos seus filhos. Se esporte fosse vida, o Ayrton Senna tava aí ainda. Hã? Se esporte fosse vida, o Ayrton Senna tava aí. Por quê? Corrida. Porque ele morreu fazendo o quê? Ayrton Senna? Ayrton Senna, nossa senhora. Tem gente que faz força pra ser burro. Ayrton Senna. É aquela tag. Meu Deus, cara. Vai, prossegue. Aqui é o Diogo que ele... Porra, porra. Quando a pessoa não pode gritar em casa é assim, né? O cara fica falando baixo, cara, é horrível. Eu sou o Lequinho e... Ai, você vê lutinha? Credo, que nojo. Sou o Léo e para ser o cara, você tem que derrotar o cara. E aqui é o Rafael Tequinho, o host depois... Opa. Tanto down. Ah, Joe, que era uma sensação muito boa. E aqui é o Rafael Tequinho. Aqui... Ai, puta que pariu! Botei desligar o... E aqui é a Rafael Tequinho, o host desse podcast. Acabei de botear duas vezes a minha entrada. E começamos mais um podcast, o Banco de Cérebros, pessoal, no maior clima de wrestling, porque esse é o nosso assunto de hoje. E você pergunta, o que é wrestling? E a gente responde, é a lutinha de mentirinha. O meu, o seu, no... não é esse podcast. Não, esse daí é outro, acabou. É aqui. Mas enfim, eu estou aqui com todos os nossos queridos membros que entendem de wrestling, que é praticamente quase todos, né? Se for parar pra pensar. A gente só não tem aqui Letícia. Não temos aqui Nando, que não aparece o tempão. E os membros secretos, né? Darth Vader e Shao Kahn. Enfim, eu estou aqui com o Léo, o Joker, o Lequinho e o Davi. A gente vai falar sobre wrestling. Vocês querem falar uma coisinha antes da gente fazer a mudança de música para poder ir pro assunto? Pipe Bomb venceu. Galera, vamos lá. Eu poderia começar muito bem, tipo, perguntando pro Joker, o Lequinho, o Davi, caras que gostam de falar sobre e tudo mais. Só que eu vou perguntar pra uma pessoa que, curiosamente, já treinou wrestling e está entre nós. Sou eu. Exatamente. Não, que isso, é o Léo. É, Léo, você teve a experiência de poder ir pro Canadá pra poder treinar wrestling, né, que é a luta livre, né? E, cara, eu queria fazer uma pergunta pra você. Você que tava vendo ali, realmente, que teve contato, o que você define o wrestling? Como você define o wrestling? Se for pra definir uma palavra, é entretenimento. Querendo ou não, sabe, é uma prática esportiva que frisa como principal elemento o entretenimento do seu público. Não tem outro esporte, modalidade em que o público vai estar tão próximo quanto é a luta livre, em momento algum. E mesclado a isso tem a plasticidade e também a prática de certos movimentos para de fato entreter o público mesmo. O objetivo principal é o entretenimento. E é isso aí que eu posso estar definindo o wrestling em poucas palavras. Entretenimento. Sim. Até a intenção do nosso podcast aqui é meio que desmistificar o wrestling, né? Porque muita gente vê como uma lutinha de mentirinha que o Michel Serdan aparece no SBT apresentando, né? Randy Orton tá liquidado, hein? Ele sente a virilha! E o Ratinho também luta, né? Porque tem... Lembra daquela participação, cara? Então, tipo assim, a galera conhece a luta livre a partir disso. É legal, assim, tá? Tipo, até ter o Léo aqui, porque participou, e a gente aqui, que a gente entende e conhece a fundo. E o wrestling, como o próprio Léo disse, é justamente isso, né? A base do entretenimento, né? É entreter as pessoas. É como se a gente pode definir como se fosse um teatro, né? Porque eles estão ali representando histórias, eles estão ali representando, encenando lutas, que por mais que sejam encenações, destroem um cara, né, Léo? Porque você sabe que a pessoa... Exige tanta fisicalidade quanto qualquer outra modalidade real, entre aspas, de luta. Exatamente. Queria perguntar pra cada um aí, quando conheceu a luta livre, queria perguntar pro Joker. Joker, quando você conheceu a luta livre? Primeiro. Eu conheci em 2007, pela internet. Tipo, antes mesmo de passar na SBT, né? Porque a SBT é a referência pra maioria dos... Alguns meses, né? Mas você pode dizer que você é primórdio já, né? Que é um cara que... Não, né? Primórdio? Teve gente que assistia na manchete. Ah, tipo. O Joker viu o Buddy Rogers ganhar o título da WWF. Exatamente, ele assistiu anos 90, Atitude Era, né? Que ele era fã do Pat Patterson. Exatamente. Viu o debut do Ric Flair. Bobo Brasil, mano. Viu a Blood The Butcher estrear, não sei. É, mano. Ô, Lequinho, quando você começou a acompanhar? Na época do SBT, quando começou a passar. Eu lembro a primeira vez que eu vi foi quando teve aquele episódio do Jeff Hardy pulando de não sei quantos metros. Não, Jeff! Não, Jeff! O Michael Michel Santos. Fala que vai acabar. Tá sentindo a virilha. Jeff Hardy tirou a camiseta e quando o lutador tira a camiseta, porque está revoltado. O legal dessa luta foi que, tipo, a luta acabou com 10 segundos que o... E eles falaram que a luta ainda tava rolando. Ó, acaba essa luta aí, juiz. E eles narravam como se a luta tivesse continuando, só que, tipo, já tinha acabado, né? E os caras continuavam, meu Deus, ele não pode fazer isso e não sei o que, cara. Isso só foi perceber depois de 5 anos. Exatamente. Cara, aquilo lá é referência pra muita gente, porque muitos fãs atuais, eles acompanharam pela época da SBT, eu também conheci pela SBT, e aquele episódio do Jeff Hardy foi o que me fez assistir, porque no outro dia tava todo mundo comentando na escola, e aí próximo domingo eu já fui assistir. Caramba, você foi pra escola no domingo, cara? Dani, escuta, Dani, ó, Dani. É mesmo, foda-se. Era no sábado. Mas eu fui, na segunda-feira eu fui pra casa e fui pra escola e aí eu. Tá meio bom. Eu vou soletrar o jogo pra ti. Ralo. Ralo se escreve H-A-L-O. Tá drogado aí. Tá botando o Michael Sabu, né? Filhos da puta. Aliás, eu falei bot no começo, né? Bot é um termo da luta livre, né? Quer dizer erro, só pra galerinha saber. Quer dizer fez merda. Fez merda, exatamente. É. O cara foi lá e errou o golpe. Inclusive tem o bot Amênia, né? Que a galera pode acompanhar, que são os erros da luta livre. O que aconteceu no mês na WWE e federações índias. Tá, Davi, quando você começou a assistir? Alguns anos, acho que 2006, 2007, passava na Gazeta, Gigantes do Ringue, com o Michel Cerdan. Aí eu sempre assistia de domingo e eu curtia. Mas aí parou de passar, eu nem fui atrás de acompanhar, era meio moleque ainda. Sim. Aí quando começou no SBT, eu comecei a acompanhar. E aí, começou assistindo Gigantes do Ringue e sobreviveu? Você continua assistindo wrestling? Verdade, cara. Eu comecei com a WWE, mas comecei com Gigantes do Ringue também, quando eu era pequeno, tipo, uns 3, Gigantes do Ringue, anos. Motoqueiro Falcão, Motoqueiro Trovão, Bad Boy. Eu fui num show do Gigantes do Ringue que teve aqui na minha cidade. Eu conheci um lutador do Gigantes do Ringue daqui da minha cidade. Grande bosta, na verdade. Exatamente, se for para pensar nisso. Eu também conheço um lutador. Mas era legal, ele era amigo do meu tá pai. Tá aqui na conferência. Exatamente, o Sr. Léo Neves. E Léo Neves, quando você começou a assistir wrestling? Eu comecei a assistir em 2008 mesmo, na época do SBT. SBT. Primeiro episódio que eu me lembro de ter assistido foi... Na verdade foi uma ladder match que tava acontecendo no Raw, um dos primeiros Raws que tava no SBT, mas eu não vou me lembrar quem tava envolvido. Mas uma coisa que eu me lembro bem é que, como o SBT também passava SmackDown, a primeira coisa que eu me lembro mesmo, assim, dos nomes envolvidos foi do VIP Lounge, do MVP, em que o Jericho fez uma aparição e derrubou o MVP da ladder. Pô, pior que eu não lembro, cara. Foi uma promo pré-WrestleMania 24, que eles estavam... Os dois iam participar da Money in the Bank. Um negócio assim. Legal, porque, tipo assim, quase a maioria foi nesse período, assim, 2006, 2008, né? Tipo assim, eu conheci em 2008 pelo SBT, acompanhei na época da SBT, e depois eu só fui acompanhar realmente quando foi pra 2012, que é bem mais recente. Mas eu conheci na parte de 2008 também. E antes disso, eu já tinha passado no Brasil há muito tempo atrás, desde o Telecat brasileiro, né? Que era o Ted Boy Telecat Marinho. Montilla. Telecat Montilla, exatamente. Não sei nem que canal passava, mas é muito antigo, cara. Era na Globo, depois foi pra Gazeta. Bem mais primórdia, assim. Aí a WWE, que é a maior empresa de todas, né? Que antes se chamava WWF, antes dos anos 2000. Ela começou a passar, acho que o mais antigo que se tem registro é a Manchete, né? É. Que exibiu na época, anos 90. É, a galera vai lembrar de Shawn Michaels, o Rakushi. Rakushi, exatamente. Yokozuna, ou Elefante Branco. Então, cara, Bret Hart, toda essa galera. Eu tenho referências, eu, quando pego uma pessoa de o quê, 30 anos de idade, essa galera lembra dessa época que passava na Manchete, né? Até, tipo, bem memorável pra eles. Assim. Aí depois passou em tudo quanto era lugar, acho que só não tinha passado no Globo. Mas passou em, sabe, Record passou? WWE foi Manchete, depois só SBT de novo. SBT, né? O que teve foi a... É, não, teve o FX, né, também. Passou. Sim, é... FX. A ICW. É. Era legendado no FX, era... Não, aí, depois virou dublado. Depois. Nossa, quando virou dublado, voou um bosta. Mas a ideia já mais. É, isso daí era ICW, o quê? 2009? É, teve a WCW na TNT? Exatamente. Acho que é TNT, se eu não me engano. Que a WCW era, nos anos 90, pelo menos, a segunda empresa de wrestling e, tipo, chegava a rivalizar com a WWE, né? Cara, eles passaram a WWE durante um tempo. Isso. Sim. É por mais de 50 semanas, se eu não me engano, seguidas. Pois eles é. Conseguiram superar a WWE em audiência. Só que aí depois, né, com a péssima administração, foi pra Vala, né, a empresa. E aí a WWE comprou em 2000. E aqui no Brasil tem o Gigante do Ring, né, que passou aí, Gazeta. Tem até hoje, mas nem se fala, né. É, hoje tem bastante federações de wrestling no Brasil. Tem a BWF, né, que é a mais conceituada, assim, né. Tem a FIU. Tem a FIU. Tem a SWF, eu acho que é de lá do Sul. Sim. Tem uma forrada, mas, assim, principais são essas. Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Andre, the Giant WrestleMania! Uma maneira, assim, é que o Lequinho, no começo, ele pegou e fez uma... Tipo, a introdução dele foi tipo, nossa, você assiste essas lutinhas de mentirinha. Vocês já ouviram muito isso, galera? Tem alguma história que, tipo, vocês sofreram... Ah, assim, bastante, né? Preconceito? É hoje, né? Também... Cara, mas eu já sofri muito desse preconceito aí, mas agora uma história em especial, não tem nenhuma, né, assim, em mente especial. Geralmente eu mandei a merda, é fácil. Ah, vai a merda! É na WrestleMania desse, do ano passado, que o Daniel Bryan, que é meu atual lutador favorito, ganhou o título principal. Sim, seu amor. Eu enchi minha timeline do Facebook de mensagens sobre WWE, sobre WrestleMania e sobre o lutador. Aí naquela semana na faculdade, eu não lembro o que que tava tendo, alguma conversa, algum debate, e aí eu falei alguma coisa, tipo, mas eu dei uma opinião meio assim, tipo, que contrária ao que todo mundo tava falando, era um debate sobre algum tema polêmico. Aí um moleque lá do fundo levantou a voz e gritou: ah, vai, Davi, cala a boca, você vê aquela lutinha de mentira, você não tem moral pra falar nada, não. Nossa. Seu bosta, seu merda. Cala a boca! Quem manda aqui sou eu, rapaz! Mas é complicado isso daí, cara. É tipo. Só que, tipo, quando eu comecei a assistir no SBT, olha só que curioso. Eu tinha aqui 2008. 2008 tinha 2008, cara. Nossa senhora, cara. Puta que pariu, velho. Vocês são engraçados, hein? Em 2008 eu tinha o quê? 11 anos de idade. E aí, tipo, minha mãe falou pra mim: não, mas essa luta é de mentira. Ah, só que eu, tipo, não sabia, eu achava que era verdade. Ah, mas cala a boca. Eu falei, como assim? Não é possível, o cara pulou 2 metros de altura em cima do outro. Como... Pô, o cara é morto e veio lutar, como que isso é mentira? Como que isso é mentira? Porra, cara, nossa, foi uma decepção. Não, mas eu continuei assistindo depois, assim, certo? E o legal é isso, tem gente que fala, essa lutinha é de mentira. Galera, vocês vão no cinema pra contar em verdade pra você, todo documentário? Transformers existe? É, de mentira, eu quero ver lutar com o Vader. meu querido. Vai lutar com o Ken Shamrock. Né? Tem uma galera que, né, Brock Lesnar, o Ken Shamrock, caras que foram pro UFC e regaçaram. Encontra o Raven no backstage. Pegaçou no UFC. Quem? Encontra o Raven pelado no backstage. Ele quer ver, se é mentira. Faz sentido. Bom, vamos falar sobre as federações em si, assim, sabe? Tipo, a WWE é a principal, né? Que a galera tem de referência da WWE bastante atual, né? Porque tá passando aí Fox Sports 2 e tudo mais. Quem quiser acompanhar, não falta lugar. Tem esporte interativo. E, tipo, a WWE começou como uma empresa menor, assim, tipo a... Acho que era a NWA, uma empresa que tinha várias pequenas empresas de wrestling, né? Era tipo uma pequena empresa. Eram várias pequenas empresas nos Estados Unidos que elas formavam, tipo, uma... Uma aliança. Pequenas empresas, grandes negócios, né? E piadas ruins, agora pode. A NWA era como se fosse a aliança de pequenas empresas regionais de norte a sul, a leste e oeste dos Estados Unidos. Sim. Né? Basicamente, cada, pelo menos a maioria dos estados, a cada três, tinha uma federação que representava aquela região. E a WWE era uma dessas, né? E quem era dono era o pai do Vince McMahon, né? Que hoje é dono, né? Que é a referência que a gente tem como dono. E o pai dele, acho que, não sei como chamava ele. Era o Vince McMahon. Vince Kennedy McMahon, exatamente, era o dono. E aí depois, nos anos 80, na verdade, ele não foi o primeiro dono, né? Teve outros antes? Teve eu acho que era o pai do Vince, senhor, que é o Jazz McMahon. É, o Jazz McMahon. É de família, né? Eu não vou lembrar o nome do outro cara, é um nome estranhão. É de família, assim, foi passando de pai pra filho, né? E aí nos anos 80... Mas não foi passando, assim, de herança, não. Não tinha comprado o outro. Sim, exatamente, né? Caralho, que bando de mercenário. Pois é, na família aí, Jorginho. Olha o CD, né? Bando de mercenário. Bando de filho da puta, né, cara? Não passou. Mas enfim, nos anos 80 se tornou popular. Aí veio o Hulk Hogan, né? Que é a referência que a galera tem no cinema dos anos 80, né? Porque o cara... Foi o primeiro wrestler modelo. O cara que divulgava, super-herói. Né? Super-herói, ele foi o primeiro super-herói. Tá? Exatamente, o cara divulgava em cinema. Acho que o Bruno Sammartino já era... Ah, mas mais ou menos, cara, ele era... Foi o Hogan que criou a parada do herói. Olha assim, o Joker, pensa assim, o Hogan foi participar do Rock 3 e lutou com Stallone. Essa é a referência, sabe? O Martin era amigo do Schwarzenegger. Mas era amigo, mas não participou de filme. Você não via ele em filme, você não via ele, tipo, popularizando mesmo. Porque o Hulk Hogan, ele é um filho da puta, ele não sabe lutar? Ele é. Só que ele é o cara que divulgou, cara. Então, anos 80. Um leg drop do jeito que ele dá, quero ver. Ah, claro, quase caindo e matando o cara, né? Tipo, por isso, né? Levanta o André the Giant aí, então. Ah, é muito fácil falar isso, né? Ah, levanta o André the Giant. Faz melhor, então. Né? E aí, anos 80, o herói, como o próprio Davi disse, era o Hulk Hogan, né? E depois dele foram surgindo outros wrestlers que, né, iam não na onda do herói, mas foi isso, popularizando esse negócio de criar um personagem em volta. Principal, do... né? O Sting ia na onda. Batman. Você... Não, você não entendeu a piada? Você era surfista. Não, o Sting era surfista, gimmick de surfista. Aliás, os conceitos, galera. Storyline é história, né? Os bookers, que são os escritores, eles escrevem a história e pra galera ensinar, às vezes... Na luta em si mesmo, eles colocam um ponto principal pra eles fazerem na luta. Enfim, a função dos bookers é realmente seguir com a história. E gimmick que a gente cita aqui, gimmick é o personagem em si. Personalidade que ele tem. É, tipo, o cara, como o próprio Sting, o Joker fez a piadinha. É, porque eu chamava o Joker de Sting, mas enfim. Eu sei. Chamava o Joker de Sting. Tipo, voltamos a 2012. O Joker pré-reboot chamava Sting. Exatamente, o Joker pré-reboot chamava. O Joker pré-2013 era Sting. E como o Joker tinha citado, tinha o Sting, que ele tinha gimmick de surfista, ou seja, ele tinha personalidade de surfista, ele ia de surfistão e tudo mais, pintava o rosto. Tinha um monte de lutador que tinha gimmick de surfista. Né? Sim, cara. É, a gimmick repetida é o que tem mais. O Sandman, a gimmick do Sandman era igual a do Sting. E o Sandman depois virou um belo do... Né? O Rob Zombie. O Sandman é macho de verdade. Tá bom. Mas porra. Aí o Lequinho falou dos caras que vieram depois. Anos 90, no começo dos anos 90, você tinha uma chamada nova geração, a New Generation, né? Que aí tinha Shawn Michaels, tinha Bret Hart. Só que realmente os anos 90. Essa época que passou. Essa época que passou na manchete. Yokozuna, né? Que mais que tinha? Já era um pouco de antes, né? Ah, Dom Bomb, né? O Randy Savage também, mas eu acho que Randy Savage. Ele era antes. Ele era antes. Ted DiBiase. Não, DiBiase é antes. Então, anos 90 que foi começar, até no comecinho, foi começar a WCW, que era rival da WWE, né? Que ela foi engatinhando ainda em alguma... Tipo, o próprio Hogan saiu no começo dos anos 90 e foi pra WCW. O cara foi pra rival. Na verdade, ele saiu da WWE, então, depois ele foi... Porque ele saiu da... Você conhece a história, né? Do que ele saiu? Ele foi fazer filmes, né? Foi aproveitar a fama, não? Não, na verdade ele saiu da WWE, enfim, no início da década de 90, por conta da denúncia de... Anabolizante. Que Vince McMahon... É, de anabolizante. Que Vince McMahon fornecia anabolizante para os lutadores. Aí ele acabou se afastando da WWE e assinou um contrato com a WCW. Anabolizante, esses caras aí. Ah, sério? Isso aí é tudo natural, cara. É por isso, galera, que se pega uma foto do Hulk Hogan, anos 80, o cara tá bombadão. Pega anos 90, parece que o cara tá com AIDS, cara. Que, tipo, churriou tudo. E aí você também pode pegar uma foto do The Rock anos 90 e pegar uma foto de hoje em dia, tá? É, verdade. Feito o processo reverso. Você pode pegar uma foto do Benoit... Ah, não, deixa. Ah, não, esquece. Yes, sir, we promised you a great man tonight. Andre, aí, anos 90 tinha toda essa galera, mas os anos 90 em si foi se popularizar mesmo já no final, a partir de 96, que vem a Atitude Era, que é a época mais violenta. Na verdade, a Atitude Era a partir de 98, cara. Sim, mas 96 foi quando começou, 90, né? 96 é quando a WCW... 96 a WCW tava em alta. Sim, só que aí teve o início, né? Porque tem muita gente que tem referência de 96 como início de algumas feuds que vieram depois, né? De algumas storylines, né? É, 96 as coisas começaram a ficar um pouquinho mais pesadas, mas ainda era New Generation. Sim, na WCW, principalmente com a entrada da NWO, então. É, sim. Mas ainda era, ali pelo menos na WWE, ainda era New Generation. É, enquanto do começo dos anos 90, até chegando a 97, foi a época que a WCW foi crescendo, né? A história da WCW é o seguinte, ela era uma federação totalmente... tinha boas lutas, mas não tinha lá, conseguia alcançar grandes índices, tá ligado? Tanto que o Ted Turner, que é o dono da WCW, ele sempre chamou da WCW de um investimento que era só por entretenimento, porque ele gostava de luta livre, porque não dava lucro nenhum pra ele. E aí quando ele colocou o Archbishop pra administrar a federação, foi que a federação começou a crescer. Daí, Hogan entrou em que ano mesmo na WCW? Vocês 96. Lembram? 96, época que popularizou, né? Foi. Aí tipo, o cara que era o principal da WWE, na época da WWF, né, indo pra WCW. Em 97, 98, né, começou a Atitude Era, né, que veio o Steve Austin como o principal, que era, não era um herói, era um anti-herói, né. Então, tipo, o cara fazia muita coisa que muita gente não fazia antes, né, que, tipo, quebrava o... Que, aliás, a própria Atitude Era meio que quebrava os padrões, né. Era mais violenta, né? É, mesmo na atitude mesmo, em storylines com temas até mais adultos, assim, sabe? Não escrachando como veio depois, mas a gente vai chegar nessa parte depois. Rafael, eu falei boss, é 94 que foi o Hogan. 94 que foi o Hogan? É. Ah, beleza. Agora você vai entrar na Atitude Era? Estamos na Atitude Era, nossa, já estamos já. Alô, o Léo não deixou falar, cara. Sai daqui, mano, só porque você é wrestler, não sou? Deixa eu falar. Joe, peraí, o Davi pode falar primeiro e depois o Léo, tudo bem? Mas falar o quê, cara? Não, o Léo, quer dizer, o Joe, quer dizer, droga, o Davi vai falar. Dá pra melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Maconha tá... O Davi vai falar um negócio, fala aí, Davi. Então, o que eu entendo foi a Atitude Era que começou a dar mais destaque para entretenimento em si. Porque, claro que antes tinha a parada do herói, a parada de assistir para torcer pelo cara. Mas foi com a Atitude Era que as storylines começaram a ficar mais bem elaboradas, que as feuds começaram a ter uma duração maior, que começou a ter uma parada assim mais voltada para atrair o público nessa parte fora do ringue mesmo. Além das lutas terem um destaque maior, por terem estipulações que permitiam usar armas, estipulações que permitiam... sangrar a pessoa, o destaque começou a vir também nas storylines, começaram a ficar mais interessantes, mais bem elaborados. É, então eles começaram a investir mais em storylines porque eles já não tinham um roster tão forte quanto eles tinham antigamente, principalmente porque a maioria dos lutadores que tinham nome foram pra WCW na época, e eles não tinham jovens talentos, assim, porque a galera nova começava na CW, né, quando começava a se destacar, e depois ia pra WCW também, então eles não tinham um roster muito importante, assim. É, porque nessa época já tinha ECW, né? Que era uma menor, a gente poderia considerar a terceira, né? A ICW tem uma parte importante na Atitude Era também, porque foi eles que colocaram eles a parte de sangue, violência. Exatamente, eles começaram com essa parte mesmo, né, de violência e tudo mais. E depois, muito futuramente, o dono da ECW vai participar da WWE. Mas enfim, Léo, pode falar. A Attitude Era foi a chegada de storylines mais maduras para atingir um público que queria e procurava entretenimento com base em algo mais... Como é que pode dizer? Pesado. Se a gente for parar pra pensar, a WWE ela se atualiza com o tempo, né? O que tá ocorrendo na época vai influenciar, né? A geração que tá tendo vai influenciar. Então, tipo, aquela época já era uma geração que, diferente dos anos 80, já queria ver uma coisa mais elaborada e também queria ver uma coisa um pouco mais violenta. Se bem que violência, quando eu falo, tipo, violenta, eu tenho que tomar um pouco de cuidado na hora que usar o termo, né? Porque não é só isso também. E na época do Steve Austin tinha também o nosso querido The Rock, né? Que hoje é ator aí de blockbusters. Esse cara aí todo mundo conhece e ele era dessa época. Era grande rival do Stone Cold, né? A maior rivalidade da Attitude Era são eles dois. Eu acho que é mais Vince e Steve Austin. Não, porque depois eles se juntam também. O Steve Austin e o The Rock, mesmo sendo os dois faces, eles ainda trocavam porrada. Né? O Austin e o Vince McMahon depois viraram amigos no storyline mais na frente. Foi, inclusive, o fim da Attitude Era. Assim. Exatamente, foi em 2001, né? 2001 foi na WrestleMania 17, né? Porque a WWE tem a WrestleMania, que é o maior pay-per-view de wrestling, né? É? Não foi o maior da história. O maior evento da história não é o WrestleMania. É o que a gente mais se importa. É o japonês, né? Japão, né? Japão, né? É. Ninguém liga pro Japão. Verdade, ninguém liga pro Japão. Ninguém liga pro Japão, foda-se. Mas agora México não tem como falar. México é foda. México é foda, que vocês não podem falar, cara. Mas... Se o México é foda, o Japão também é, então, porque... Não, o japonês... Mano, já tem muito japonês no mundo, a gente ainda vai ficar dando valor pro Japão. Tá ligado? Se isso fosse o Japão, existia Jim Malenko e Chris Benoit, né? É. Verdade. Uma família a menos ia ter morrido. Eu não ia ter Chris Jericho. Não, o Chris Jericho lutou no México, cara, e daí? É, mas depois lutou no Japão, né? Ah, mas ele podia ter pulado, né? Cara, ele não ia conseguir chegar no WCW se ele não tivesse ido pro Japão. Mano, ele foi pro México, ele consegue pular pra qualquer lugar depois. De... Ele também consigo pular aqui, ó. Só que não, aqui é podcast, não dá pra ver, né? México deu destaque pra ele. Ai, cale-se, cale-se, cale-se, você me deixa... Não! Bom, gente, meu Deus, discussão em casa. Mas enfim, aí já chegando nos anos 2000, aí a partir já no final da Attitude Era, aí tem a Ruthless Aggression, né? Que foi a época mais apelativa da WWE. Que aí vieram as divas, né? Que são as mulheres. E aí... Na verdade, já tinha mulher antes, né? Eu acho que a WCW já apelava mais pra a ECW antes do que a WWE. Assim. Rafael falou que não tinha lutadora na Attitude Era. E a Mae Young, cara. Como assim? A Mae Young é pré-Attitude Era. O que teve um pouco na Attitude Era foi... Na Attitude Era tinha a Sable, tinha a Jack, tinha... É, mas elas eram managers, né? Exatamente. O que a galera vê hoje aí, Fox Sports, assistindo tipo as divas e tudo mais, tem a divisão, tem o título, isso daí foi mais final da Attitude Era. O título já tinha antes. O título ele foi criado lá em 90 e pouco. Comecei no década 90, quando a WWE fez uma parceria com a federação lá no Japão, luta livre feminino, a AWP. É, só que a WWE cagava pras divas. E aí a mulher que era campeã da WWE, ela levou o título pra WCW e jogou ele no lixo, que era isso que a WWE considerava as divas. Aí no começo da Attitude Era... considera ainda, né? Mas considerava mais ainda. E aí no começo da Attitude Era teve algumas outras divas ali, tipo... Eu só lembro da O termo diva foi acunhado com a Sunny. Ela é considerada a primeira diva, né? E... Tipo, elas eram managers, mas às vezes tinha uma luta ali, tinha o título lá, o Woman's Title, mas não era uma divisão que tinha luta toda semana e tal, foi só mesmo pro fim da Attitude Era ali, mais começo da Ruthless Aggression, começou a ter umas divas que lutavam mais. Tipo, mais quando chega a China, né? A China era uma diva que dava porrada. Dava porrada em homem. É, porque a China era um negócio que ela faz bastante, inclusive. A China, galera, sabe o que ela ia ser? Ela ia ser a vilã do Exterminador do Futuro 3. Você tá brincando? Eu não tô zoando, não. É sério, cara. Ia ser ela. Não ia ser uma mulher gostosa. Ela pode ser vilão do pornô. Triple H foi o vilão do Blade 3? O do cachorrinho, né? Yes, sir, we promised you a great man tonight. Andre! É legal, tipo assim, no começo dos anos 2000, a WCW, por ter o Hulk Hogan, Eric Bischoff e todos os seus donos esbanjando todo o seu dinheiro fazendo merda... Antes. Antes de 2000. No próprio post desse podcast tem uma lista de motivos pela WCW ter falido, que são muitos e dos mais bizarros possíveis. E a WCW tava na merda e o Vince foi lá, aproveitou a oportunidade e comprou ela. Então a WCW foi se integrar à WWE. Claro que eles fizeram storyline, né? Na história, tipo, na verdade, o filho do Vince, né? Que era o Shane, tinha comprado os filhos dele, né? O Shane e a Stephanie, né? Tinham comprado a Stephanie. O Shane comprou a WCW, a Stephanie. Comprou a ECW também, porque a ECW se integrou, né? Daí veio o dono da ECW, Paul Heyman. E aí, tipo, formou-se uma storyline. Que é uma bosta. Exatamente, exatamente, se for parar pra pensar, porque os lutadores principais, que era Hulk Hogan, o Goldberg, né, Sting. Que é o cara, tipo, o cara Sting também, Sting só vai aparecer hoje, mas o Goldberg e o... toda essa galera principal, eles não foram pra WWE. Foram direto, né, eles foram exatamente. Depois. É porque eles tinham contrato com a dona da WCW, não com a WCW em si, então, tipo, eles foram depois. O Goldberg foi só em 2003, o Hulk Hogan em 2002, o Sting foi só agora, porque ele resolveu não ir, simplesmente. Então, a storyline em si da compra e tudo mais é fraca, mas é legal. Tipo, o Survivor Series é legal, né? O preview do Survivor Series. Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Andre, the China WrestleMania! Tem uma história que, tipo, é até legal e interessante mostrar como funcionam as storylines. E também como, tipo, diferenciar a storyline da realidade, né? Shawn Michaels, que é o meu lutador favorito, na época tinha o Bret Hart, né? A galera que viu na manchete deve ter visto ele. Mas enfim, aí o Bret Hart estava com o título e ele ia pra WCW, né? Só que antes ele tinha que fazer uma luta, uma última luta, né? Pra ele perder o título. E no próximo PPV, ele ia lutar na cidade dele, que é o Canadá. Se a geografia não existisse em nossas vidas, muitas coisas passariam sem notar. Boa cidade, hein? Tá. Ele ia lutar em Montreal. Montreal, exatamente. Que é a cidade. No Canadá, no Canadá. Mas enfim, ele ia lutar em Montreal, né? Que era a cidade dele. E ele pediu pro Vince, né? Que era o dono, falou: cara, por favor, não. É, tipo, eu não vou perder nesse dia, né? Porque é a minha cidade, a galera, tipo, todos os meus fãs vão estar lá, eu não quero perder. No outro, no próximo evento, no Raw, né? No evento, num show semanal, que é o que a gente tem até hoje, eu perco, né? Aí o Vince, não, tudo bem, pode fazer isso. Só que o Vince não queria. Ele queria, como o próprio o Bret Hart já ia pra rival, ele não tava querendo isso. Então ele combinou com o Shawn Michaels, que ia lutar com o cara, de aplicar um golpe, que era uma submissão, né? Tipo, aplicar uma chave ali. Na hora eles iam fingir como se o Bret Hart tivesse pedido água, né? Tivesse desistido. E aí, pedido água, exatamente. Porque esse termo. Eu tô pedindo água até agora, que São Paulo não chove, né? Porque pedir água era termo do SBT, filho, vai que... Meu termo ainda é pedir água. E aí eles justamente fizeram isso, né? Na hora, o Shawn Michaels aplicou uma chave no Bret Hart, e aí eles soaram um gongo como se o Bret Hart tivesse desistido, e aí o título tava com o Shawn Michaels. E aí, na hora, o cara foi, obviamente, traído, né? O cara prometeu pra ele, o Vince prometeu que ele ia perder só no outro dia. Não, você pode perder no outro dia. E os caras tiraram o título dele na hora. Obviamente, o cara foi cuspiu no Vince, pegou e ficou maluco. Anunciou ali mesmo, não, já vou pra WCW, não sei o quê. Que era uma coisa real, diferente, tipo, de storyline, assim, sabe? Então, é uma história legal isso daí, porque diferencia a realidade do que era encenado ali, né? Você vê que as rivalidades não ficam só na história. Vince McMahon, na verdade, ele optou por estar, tipo, ferrando com o Bret Hart nesse dia em Montreal, por conta que um período antes, a Alundra Blaze, que depois foi ser conhecida como Madusa na WCW, ela tinha ido até a WCW ainda campeão de divas, de Women's Champion da WWE, né? Sim. E durante o primeiro Nitro dela, que ela apareceu da WCW, ela jogou o título de mulheres da WWF no lixo. Não vivo, né? E isso aí foi mais ou menos o precursor pelo qual o Vince queria de qualquer jeito tirar o título do Bret Hart. Ele tinha medo que o Bret fosse pra lá com o título e jogasse no lixo, né? Isso, tipo, desmoralizasse o título. Porque o que acontece? Isso aí foi tudo ideia do Eric Bischoff. Ele sabia que o Eric Bischoff era um bicho oportunista pra caramba. E que na primeira chance que ele fosse ter de, tipo, ter o principal campeão da WWE aparecendo na WCW, ele ia fazer de tudo pra ele aparecer com o título e dar um jeito de dar um tapa na cara moral no Vince, sabe? Então foi mais ou menos esse precursor, mais ou menos a razão do porquê que isso aconteceu. Você vê que tem a rivalidade entre os caras, na real, assim, sabe? Donos de empresa. Eric Bischoff não era o dono, mas ele comandava a WCW, né? Ele era o manager da WCW. CEO, exatamente. Ele tinha essa rivalidade entre as... É muito legal, cara. Tem vídeos do Triple H, sabe, invadindo um show da WCW. Não invadindo, não entrando lá dentro. Mas zoando. Aquele show é uma bosta. Cara, que, inclusive esse show é uma merda. É, inclusive um negócio legal pra se falar sobre a Atitude Era é isso. É uma época muito mistificada, porque tem segmentos legais, tipo esse deles invadindo a WCW e, tipo, a Nation imitando a DX e coisas legais, mas em suma era uma bosta. A Atitude Era até se caracterizava por isso, né? Os caras foram lá no show da empresa rival e ficaram na porta, assim, zoando, ah, tamo aqui e tudo mais, tipo, isso era legal da Atitude Era. É, se você for ver o show que acontece isso, o show é muito chato, tá ligado? Chato, né? É porque a galera, tipo, pega os momentos legais e fala, caraca, é foda, só que quando lembra ao todo, é tipo, é muito ruim, sabe? Nego dando soco e, tipo, errando golpe, boteando, como a gente se tô, né? Isso que é foda. Já nos anos 2000, já tem a Ruthless Aggression, que tem as divas, como eu tinha dito, tem a parte apelativa e tudo mais. E a Ruthless Aggression, eu acredito que em parte de violência, ela é maior do que a Atitude Era. Eu digo isso por parte de lutas, porque foram feitas muitas lutas envolvendo sangue, envolvendo coisas violentas durante a luta, né? Então, eu acredito que ela seja um pouco mais ofensiva até, porque já tem uma foto de uma capa de revista com o Vince com uma das divas, né, numa coleirinha, ele segurando a segurando a diva na coleirinha, assim, sabe, como se ela fosse uma cachorrinha. Então, pra você ver como que era a época, né? Quanta gente o Vince não comeu nessa época? Vamos falar a verdade. O Rock que eu diga. Oi. Mas o Vince deve ter comido metade do roster de divas da WWE. Sem dúvida, e só de diva? Não, sei lá. Segundo o Kamala, não era só diva, não. Acho que ele nunca tentou comer o Raven. Ele deve ter chupado. Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Andre! Galera, e tipo, depois disso, da Ruthless Aggression, aí chega a PG Era, que a gente chama, né? Que é a época mais atual, 2009, 2010, que foi a época que... For Kids, né? Que a criança pode assistir que não vai ter nada de sangue, não. Né? É, sangue não tem. É, exatamente. For Kids, mais ou menos, né? Cê, hoje assim, em dia nem tanto, eles né? Eles começaram... 2008, 2009, ainda era Ruthless Aggression, eles foram meio que aliviando um pouquinho. Sim. E aí depois... 2010 ficou muito retardada. Sim. Explodiu com aquela merda. Aí depois foi melhorando e tal, foi ficando mais legal. E assim, não é uma coisa pra criança totalmente, que você fala, ai meu Deus, isso é pra criança de 3 anos demente. É assim, eles são. Tem a violência, mas é uma coisa mais velada, né? Tão explícita, assim, tipo, o cara pega e sangra, feito uma menstruação da cabeça. Não, já é menos já. Mas hoje em dia, mesmo em 2014, a época até 2010 que tava retardado, não tem mais. Hoje em dia eles souberam dosar, né? Hoje em dia tá mais dosado, né? Porque tem a violência ali, mas não é tão explícita. E ao mesmo tempo, pode a criança assistir normal, pode ser PG-13 sem problemas. Então hoje acho que eles finalmente chegaram ao momento que eles sabem dosar. As histórias estão legais, né? Então, tipo, até pra galera aí que nunca acompanhou ou que, tipo, parou de acompanhar, eu mesmo tinha parado de acompanhar, voltar a assistir hoje. Eita, Poli! Eita, Giovana! Olha o processo. Perdão. Alguém citou alguém que não podia citar? Ou falou alguma piada que não podia falar? Eu não vou falar mais do Benoit. Não fala nada, cara. Falar que o Vince comeu metade do roster não foi uma boa ideia. O cara saiu lá dos Estados Unidos, né? Tipo, mandou uma viatura lá dos Estados Unidos, igual aqui no Brasil, pra viatura vir aqui, né? E depois da viatura a gente pode até falar do Owen Hart, né? Opa, é assim, hein, cara. Aí vai vir um Canadá inteiro aqui, né? Owen Hart, Chris Benoit. Vai vir a cidade de Canadá inteira, né? Yes, sir, we promised you a great man. A gente tinha citado bem um pouco assim a ECW, né, que era uma empresa menor, só que onde se revelavam os jovens lutadores, né? A ECW, ela tem tipo um balneário assim de lutadores, cara, que hoje em dia são os fodões da WWE e os caras saíram de lá. Chris Jericho a gente saiu de lá, né? O Stone Cold saiu de lá, cara. Stone Cold saiu de lá. A gimmick dele era de lá, cara. Essa gimmick de... A gimmick dele é do Sandman, porra. É, exatamente. Eles roubaram a gimmick do Sandman. E o Sandman era, o Sandman era muito mais legal que o Stone Cold. Eu tava melhor, hein? Não. Cara, eu tava melhor, hein? Porra. Calma. Mas é, cara, a WWE pegou muita coisa da ECW. A atitude era a ECW, tá ligado? Sim, isso. E transferiram pra eles. E muitos lutadores, tipo o RVD, que foi pra lá depois, os Dudleys, um monte de gente, cara. Foi muita gente. Tess. E galera que lutava bem pra caramba, hein? Todos esses lutam bem, assim. É, mas a gente ia falar da WCW, que lá era só nego filha da puta, esbanjava dinheiro. Enfim, na ECW era exatamente o contrário. Ela era menor das duas, né? Do que a WCW e a WWF. Ao mesmo tempo, era uma empresa meio família, vamos dizer assim, né? Porque, tipo, os caras ali, você vê que o clima era tranquilo lá, não tinha nenhum problema, assim, em administração e tudo mais. O dono, que era o Paul Heyman, que foi pra WWF depois, né? Era um cara legal, assim, com todo mundo. Era um bom chefe, vamos dizer assim, né? Então a ECW tem esse histórico. Quem passou por lá sempre fala bem, né? Isso é legal, porque de lá saíram muitos lutadores bons e saíram muitas ideias que foram pra WWE, né? E é tipo, a ECW naquela época era. Você tinha a WWE, que tinha storylines legais e lutas merdas, em sua maioria, não todas. Sim. Você tinha a WCW, que tinha storylines, às vezes, geralmente as lutas que eram legais tinham storylines ruins, que eram as lutas no mid-card. Mid-card são os lutadores que não são tão importantes assim, culpando o Rafael de ficar explicando, de nada. Obrigado. E a ECW era mais ou menos a junção disso, tinha uns storylines legais, assim, eram bem simples, mas eram da hora. Sim. E sempre acabava numa porradaria legal, as lutas hardcore eram muito boas e... Um negócio que acontecia é que o Heyman, ele era muito ligado no que tava rolando na mídia na época e tal. E então, tipo, ele incorporou muita coisa tipo, do estilo MTV pra ECW e tal, os closes de câmera eram um estilo bem moderno de filmagem, os personagens também, a maioria dos lutadores ali tinham games bem modernos, tinha tipo o Johnny Grunge, que era aproveitando a moda do Grunge, tinha o... Eu não vou lembrar o nome do cara, mas era um cara que o nome dele era tipo dois nomes pra copiar o tipo Snoop Dogg, que na época era Snoop Dogg Dogg e tal. Com a família americana, que era os Dudleys, né, cara, os Rednecks lá. Os Sim. Dudleys eram os Rednecks da ECW, né? Tinha uma porrada de Dudleys, era bem legal, cara. Tinha umas gimmicks bem legais. Que hoje em dia a WWE não faz mais isso de importar gimmick de indie. Tipo, eles pegam um lutador da indie meio que só traz ele com um personagem e tudo mais. Hoje em dia eles mudam, naquela época não, eles só traziam mesmo. Igual, e fizeram isso com muitos caras da ECW. A ECW, ela foi terminar, acho que na mesma época da WCW, né? A ECW acabou em 2000. Foi, no 2000. Mesmo ano, 2001. 2001, né? Aí teve toda aquela storyline de compras e tudo mais. A WWE, o Vince foi lá, aproveitou e comprou tudo, né? Que podia. Aí fez não um tem... pacotão, né? Um pacotão da desgraça. A ECW, na verdade, falou até pra dar uma ajuda, porque a ECW tava cheio de dívida na época. Exatamente, ele foi e pagou as dívidas depois que ele comprou. Dívida, processo, por causa de não pagar. É, porque isso ia ferrar o Paul Heyman, né? Se o cara... É, há um tempo já, Vince McMahon tinha boas relações com o Paul Heyman. Sim, ele ajudava o Paul Heyman, né? Sim, então. Injetava algum dinheiro na ECW já. Injetava, né? Eles tinham parcerias assim de isso. Shield e tal. Dizem que ele ajudava meio pra poder foder depois, que ele fazia uns empréstimos e tal. E... Cara, o Vince McMahon nunca foi boa pessoa, né? Nunca foi. É que o problema da ECW, ela não falhou por estar ruim, por estar fazendo shows ruins. Ela falhou porque o Porrema não era um cara que sabia administrar dinheiro. Ele sabia fazer field, storyline, ele era um bom booker, né? Agora, tem uma grande diferença, né, do cara ser um grande administrador de empresa, né? E o cara realmente sabia fazer um conteúdo legal de wrestling, né? Como você mesmo tinha ele dito. Ele era um bom booker. Exatamente, como o Joker tinha. A gente tava conversando esses dias, o Porrema. Esses dias não, foi hoje de madrugada, né? Da gravação, não do dia, né? Que você está ouvindo. Que a pessoa pode estar ouvindo 2010. Cale-se, cale-se, cale-se! Pai, afasta de mim esse cálice. É. O Joker falou que o Paul Heyman era um fã de luta livre, né, administrando uma empresa, né? E isso era legal, isso tornava. É que, tipo, quando a SW começou, era o Paul Heyman e um outro cara que eu não vou lembrar o nome. E esse cara que fazia essa parte de finanças e tal. Só que ele saiu em 98, se não me engano. Ele e o Paul Heyman brigaram e ele saiu da federação. E aí, tipo, descambou, porque o Heyman não tinha noção de finanças e então. A WWE, antes ela se chamava WWF, como a gente citou, né? Ela foi se tornar a WWE em 2002, né, se eu não me engano, né? 2002, porque a WWF, que era a companhia que protege os pandas, entrou na justiça por causa do nome, né? É, não era propriamente os pandas, né? Protege os pandas. É, tipo, WWF quer dizer alguma coisa, protege os pandas, não é isso? Era uma sociedade, aliás, uma associação igual a Greenpeace. Sim. E aí eles entraram na justiça pra ver quem ganhava o nome, e aí a... E foi o que deu. Aí Vince perdeu, e aí virou, ao invés de ser World Wrestling Federation, virou World Wrestling Entertainment. Mudou, aí foi colocar o nome entretenimento mesmo no nome da empresa. Sim, senhor, nós prometemos que você é um grande main event tonight. Andrés, a China WrestleMania! O Joker citou as índias, né? Que são as indies, Joker? Exatamente. São aquelas mulheres peladas, assim. Nossa senhora, cara, puta que pariu. Pode falar? Não, eu vou esperar amanhã. Headshot! Tá beleza, então. Não, fala agora, cara, tô brincando, cara. As indies são federações independentes, o indie vem de independente, e são federações menores de luta livre, normalmente tem lutas melhores, principalmente porque eles não se importam muito com storylines e tal, e é mais a luta, e por ter menos shows no mês e tal, e é isso, são federações que não buscam muito dinheiro, né? É difícil uma federação ficar rica sendo independente e tal, e é mais por paixão pro wrestling mesmo. É, das indies hoje em dia é onde saem os lutadores, né, que, tipo, exemplo, Seth Rollins, que tá aí, Jim Bruce, essa galera nova, saíram todas das indies, né. Daniel Bryan, CM Punk. Daniel Bryan, toda essa galera aí é das indies, né, tipo. Acho que as indies antigamente não era tão grande assim o número de mini federações quanto é hoje, né? Acho que assim, teve sempre bastante federação, assim. É que, se for ver, hoje parece que tem muita porque as federações começaram a ganhar bastante nome, mas sempre teve bastante. A ECW era uma federação. E depois, acho que em 2000. Quando que surgiu a PWG? PWG é 2003. A primeira que surgiu, assim, das grandes. A primeira, assim, das grandes, a primeira que surgiu foi a IWA em 98, eu acho. 97. Show. E aí depois a CZW em 99, aí a Ring of Honor em 2002 e a PWG em 2003. Dessas aí, a maior atualmente é a Ring of Honor, né? Que ela tá até deixando de lado mais o formato indie, tem show semanal já. Ela não perdeu o estilo indie ainda, os lutadores lutam igual indie e tal. Mas já é um negócio mais big league. É, já tem os partes de contratos e tal, que é uma coisa que não tem indie, os lutadores de indie não tem contrato. É, você luta onde você quiser, você ganha por show. Ganha pouco, né? Mas hoje não ganha tão pouco, hoje o salário até que aumentou. Dá pra falar também, já que tá falando de indie, falar da federação, já que o Joker aquela hora tava querendo falar do Japão também. Falar das federações de outros países, tipo México e Japão. É, a New Japan, por exemplo, no Japão, que é uma federação gigante lá, por exemplo. É, no Japão o wrestling é muito levado a sério, né? Sim, acho que não tanto quanto o México, né? México é um pouco. Não, tanto o Japão quanto o México são os dois esportes. Mais, cara. É porque a gente tem ideia da luta livre, né? E achar, não, o Japão é o principal. Eu tava vendo um discurso do presidente da New Japan esse tempo atrás, e ele falou que a única coisa que chega a preocupar um pouco eles é o UFC, é o MMA. Mas fora isso, não tem nada esporte lá que pode atrapalhar eles. Nem a própria WWE no Japão é maior que... Nossa, cara, aí, olha isso. Ah, eles levam o wrestling bem mais a sério do que no próprio Estados Unidos, cara. Sim. Curiosamente, né? Pô, diferente do Brasil, né? Que é nada, né? A gente citou as pequenas federações e aí, tudo as moscas, né? É, entre aspas, era nada, né? Hoje em dia já se leva um pouquinho mais a sério. Não é aquela coisa tipo o Japão que as pessoas não veem mais como um negócio de mentirinha, assim. Eles veem como um esporte, como se fosse um parkour ou algo do tipo, assim. É um esporte que não tem o contato que teria uma briga, entre aspas, de verdade, mas machuca pra cacete, tá ligado? E eles veem isso, inclusive no Japão machuca mais ainda. No Japão levam quase a luta livre extremo de ser uma luta de verdade. Que na luta livre surgiu um termo chamado shoot fight, que são lutas que os caras dão porrada de verdade, amigo. E lá é bem normal você ver lutador que fica em coma, em luta. Sempre atrás tem uma mina que perdeu um olho no meio de uma luta. Então... Nossa, cara. Não, tem um lutador que já quase perdeu um olho. Não, perdeu o olho, né? Que eu tinha que perdeu a visão, né? Ela perdeu a visão. Né? Ah, tá. Achei que o olho dela tinha vazado. Ah, o Mick Foley já perdeu uma orelha numa luta. Já, exatamente. Mick Foley, meu querido. Isso é, exatamente, cara. Aliás, falando já em lutas bem violentas, cara. Tem gente que fala assim, aliás, minha mãe sempre fala, tipo, nossa, essa luta, os caras ficam se batendo de escada, cadeira, esse tipo de coisa, tipo... A gente podia falar de estipulações, né? Porque não tem só a luta normal de luta livre, tem aquela que os caras usam cadeirinha, usa um monte de coisa, né? A cadeirinha de bebê. Exatamente. Aquela luta de anão da cadeirinha. As lutas, geralmente, elas têm estipulações, né? As matches normais, né? Elas têm. São lutas normais, não tem. Tem as regras normais da luta livre, não pode ficar mais de 10 segundos fora do. É, depende da federação, né? Exatamente, depende da federação. Mas tem todas aquelas regras que a gente. Vamos tomar com base a WWE, né? E aí já tem as lutas Extreme Rules, né? Que tem a. Você pode usar. É, mesa, escada, cadeira, você pode acertar o cara com qualquer coisa. Tem a STLC, que é mesa, escada, cadeiras, e tem geralmente uma maleta ou tem um título, exatamente, é, preso a uma corda e os lutadores têm que ir lá e subir e pegar, sei lá, alguma coisa presa a um mastro, né? One Apollo Mat, No Holds Barred, né? Que tipo, vale tudo, exatamente, pode acertar o cara. Tem a Fountain Count Anywhere, que pode fazer a contagem em qualquer lugar, se o cara tipo sair na rua e vai lá e faz a contagem. É, e vence, o cara pode vencer na rua, não precisa voltar pro ringue. Coloca aí o Snowpo da Hardcore Holly aí. No... É, coloca aí no podcast pra ouvir. Não. Na descrição aí, eles lutando no Rio. É, pois é, cara. Aliás, tem muitas lutas que a galera pode tomar como referência aí, que, é, pra tipo assim, o que definiu e tudo mais. Mas tá tudo aí no post. Eu odeio Steel Cage. Steel Cage, né, cara? Que é aquelas das jaulas, né, que tipo, são bem presas a... e ela é aberta por cima, né? Então o lutador. Pode tanto abrir a porta e sair, pode vencer lá dentro, ou pode pular por cima, né? E tem a Hell in a Cell, que é uma gaiola gigantesca em que o cara sai e não tem importância, o cara tem que vencer a luta, né? É, geralmente ela é fechada, na verdade. Exatamente, ela é fechada, né? Tipo, mas eles conseguem dar um jeito de abrir e subir lá em cima. E... Tem a Deathmatch. Tem a Deathmatch, que é a favorita do Joker. Exatamente. Que não tem na WWE, porque não tem como ter, né, cara? Tipo, é muito violento. É, mas tem lutadores que estão na WWE hoje que faziam Deathmatch. Exatamente. De Ambrose, ele não é só maluco. Não tem só essa cara de maluco. Ele fez muita maluquice, cara. E Deathmatch, meu querido, não assista com a sua mãe. Que é uma coisa violenta, cara. Nossa, dependendo da sua mãe, assista. Exatamente. Só você assiste com a sua mãe, Laki? Não, cara, minha mãe não gosta de luta. Meu pai gosta, meu pai assiste comigo. Ah, sim. Papai tá, enfim. Papai assistiu o último pay-per-view que teve, inclusive ele gostou muito. Exclusive, exatamente, é. Não, Deathmatch é um show de live com mais violência, como da Death, né? Ninguém morreu numa Deathmatch. Morreu depois, exatamente. Aliás, Deathmatch, se eu for traduzir literal, parece que realmente os caras se matam na luta. Tipo. Se matou é o Brain Damage. Viu? Só gente, só o pessoal ali. Chris Benoit também, né? Matou a mulher e filha também, né? Isso aí não é deathmatch, a deathmatch dele foi outra. É, foi outra. Foi Falcon Senior no hotel. O Chris Benoit é uma história, assim, gigantesca. A gente não vai se aprofundar aqui no cast, mas é um cara que, infelizmente... Vai ter um filme dele. Vai ter um filme, exatamente, dirigido por um brasileiro, né? E exatamente, eu só não sei quando sai o filme, faz tempo que eu vi. Anunciaram esses dias o ator. Não, esses dias não, faz muito tempo, do Wolverine. É o cara que fazia o Fera, ó. Exatamente, no Wolverine. Nossa, pode crer, parece mesmo o Chris Benoit. Ele parece, Benoit. Quem que vai ser o diretor? Ah, é um brasileiro. Brasileiro qualquer aí. Seu Carlos Saldanha. Não sei, tô chutando. Legal, o cara dirigiu o Rio e ele vai dirigir a história de um lutador que se matou e matou a mulher e filho. Legal. Ah, pô. Ele podia fazer uma animação, né? Ah, uma animação. Um curso que... Eu acho fogo falar isso do Chris Benoit, a gente falar... Tipo, vamos resumir a história do Chris Benoit. Ele foi o lutador que matou mulher e filhos. Cara, ele foi, tipo, um dos melhores, se não o melhor lutador da história, tá ligado? Infelizmente, ele matou mulher e filhos. Ele é um exemplo de cara que, tipo assim, tinha outras coisas que os caras gravaram também, mas o wrestling até, tipo, lesionou ele seriamente, né? Ele tinha várias lesões na cabeça e tudo mais, então o cara não tava bem, assim, sabe? E ele, isso daí já é outra coisa, né? Isso daí tem várias coisas que influenciaram. É, o não influenciou ele, o principal mesmo foi a parte das concussões e tal na cabeça. É, esse caso, tem caso de outros esportes, principalmente de jogadores de futebol americano que piram e tal. Tem de cara que pega o carro e começa a dirigir pela cidade, bate. Aconteceu em Mauá isso outro dia, inclusive. Tem um lutador na WWE? É sério? É legal que, tipo assim, sempre quando a gente cita uma coisa triste no podcast, eu começo a rir, né? Que nem a gente tava falando no podcast de 2014, as pessoas que morreram e eu rindo, né? O alguém na Vera. Mas sobre o Benoit, o que eu sei, pelo menos, quem, se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, é que depois da morte dele, começou a parar de associar o termo wrestler, que seria tipo um atleta, aos lutadores, até na parte dos anabolizantes, começou a ficar mais evidente, e começou a se associar ao termo superstar, que seria mais tipo uma estrela, um ator. Exatamente. Aí com a morte do Benoit, parece que foi o começo de deixar de chamar os lutadores de wrestlers, que seria uma parada mais lutador e atleta, e começou a se usar o termo superstar, que seria uma parada mais ligada pra ator mesmo. Isso é mais da WWE mesmo, só o termo é da WWE. A TNA outra... não usa... Nenhuma outra federação pode usar o superstar, é uma palavra que tipo, a WWE comprou. A WWE, ela tratou o Benoit assim durante um tempo, até pra abafar o caso, como um cara que não existiu, né? Tipo, muitos registros assim, foram apagados dele, esse tipo de coisa, porque a WWE tava querendo desassociar o nome. Porque, obviamente, aconteceu uma tragédia daquela magnitude, o cara era um grande lutador, o Benoit, vocês vão ver em lutas dele, o cara era um lutador genial, assim, sabe? Um dos maiores da WWE, e aconteceu aquilo e, poxa, a WWE tinha que desassociar o nome, então tinha muitos registros que a WWE apagou dele. Lutas, em DVD, em pay-per-view. Nossa, cara, tinha DVDs que eu assisti uma vez, os caras simplesmente apagaram momentos que citavam o Benoit, e simplesmente filmavam de longe, assim, evitavam dar closes nele, esse tipo de coisa, pra poder... O Royal Rumble 2004 foi um inferno, não era. Exatamente, o cara ganhou o Royal Rumble 2004. Ah, pô, Steve Richards ganhou. Exatamente. A WrestleMania 20 acabou em No Contest e acharam o Tyron no SummerSlam. Exatamente. É triste daí, porque o cara era um grande lutador, mas foi o que aconteceu, tipo, uma fatalidade. Sim, senhor, nós prometemos você um grande main event esta noite. Então, a Deathmatch, ela começou no Japão, foi criada pelo Atsushi Onita, um japonês e tal. E, é óbvio, né? No Japão, ele... é um coreano. Ele se inspirou no estilo de luta livre que tipo, rolava lá no em Porto Rico e tal, que é a federação do pai do Carlito, que é um lutador aí. E que eles usavam olhando farpado, ele trouxe isso pro Japão e implementou, deixou mais violento e tal. E cada vez só aumentando mais. Aí o estopim começa com a CZW, que traz lâmpada fluorescente. Traz o estopim, né? Traz o estopim, né? No Japão é engraçado ver esse tipo de luta, que é... Lembra aquela luta do Great Sasuke contra não sei quem? Que eles fazem no Japão sempre uma coisa mais exagerada, tal, uma coisa sim, mais... Eu, no final tem puta drama, assim. É, tipo... Parece que o Great Sasuke morreu. Aí explode tudo, tipo, eles botam as C4s no ringue, tem umas deathmatches que eles botam, tipo, uns explosivos no ringue. E aí, se você rela nas cordas, são os arames farpados, eles explodem, tá? É bem legal. E aí, tipo, no fim da luta, eles pulam nos explosivos. É bem legal, bem legal. Eles pulam nos explosivos e aí, tipo, explode tudo, apaga o ginásio e começa a tocar aquela música de fim de anime. Então, tem um negócio que nesse ponto da deathmatch dos Estados Unidos pro Japão, que no Japão a deathmatch nunca foi visto como um negócio, assim, meio discriminado e tal, assim, que é só uns caras que fazem, né? Tipo, grandes lutadores, tipo o Great Sasuke, que é uma das grandes lendas da luta livre japonesa, já lutou deathmatch. O Hayabusa, que é uma lenda também, ele se tornou uma grande estrela de deathmatch e tal. E vários lutadores, até o Takami Shonoku, que lutou na WWE, fez deathmatch. Quando o Lequim falou, toca aquela música de final de anime, eu imaginei um cara ficando cego no final do... Mas é tipo assim, mano, é tipo episódio de Cavaleiros do Zodíaco. É, tá ligado. Japonês, Shiryu, amigo, essa putaria tá... Tem uma característica pesada do japonês, eu vou te falar. Barriga. Também, né, porque os caras são tudo barrigudo, né. Tudo barrigudo. Não. A WWE foi incorporar muito pouco isso daí. Ela fez algumas lutas mais violentas, usando tachinha e tudo mais, mas arame farpado em volta do ringue. Eu nunca vi na WWE. Acho que nunca teve. Corda de arame farpado nunca. Mas tinha algumas coisas mais violentas, mais sangrentas, né? Mas hoje em dia já não se vai ver mais isso. É que nem a própria CW chegou a esse ponto. Né? Sim, exatamente. A SW chegou até a colocar arame farpado em volta do ringue, né? Tem não. Não? Não lembro. Teve algumas, né? Terfunk. Não, aquela Terfunk versus Nick Foley não é na SW não. Todo mundo acha que é, mas não foi lá não. É, porque, então não é, eu achava que era. Essa luta foi no Japão, é na Federação do Akushonita, inclusive. Ou tem um vídeo, tipo, o nego invadiu o ringue, assim, sabe? Acho que eles deixaram todo mundo entrar e o nego começou... Que lá que o ringue explodiu. É, tipo, todo mundo começou a pular em cima do ringue, assim, e, tipo, caiu o ringue. Destruíram o ringue. É, eles entram pra comer um prático, quando o Terry foi. Comeu... Aí, caiu quebrar o ringue, o Brock Lesnar junto com o Big Show já quebraram o ringue, né? É, isso aí foi outra coisa, né? Lá eles esperaram porque eles ficaram pulando. Exatamente, aquilo lá era excelente. Yes, sir, we promised you a great man tonight. Yes, Andre, the China. O México ele tem uma tradição muito antiga de luta livre, tanto que a CMLL tem mais de 80 anos já, mano. Foi meu primeiro show de wrestling ao vivo, foi da CMLL. Você assistiu isso também, cara, lá no... Virada Cultural. Na Virada Cultural eu também fui. Exatamente. É, naquele dia que eles estavam vendendo vinho que era álcool com suco de uva. Isso aí é comum, né? Enfim. Lequim tirou foto junto com o atual campeão da AAA, Júnior. Oh, e o Rodel Fantasma. Ih, menino legal, hein? Nossa, também tirei, verdade. O Rodel Fantasma, que é filho de uma das maiores lendas do Lucha Livre mexicano. Então, e aí a Luta Livre mexicana ficou muito forte, somente com o El Santo, que seria algo comparável ao que é o Hulk Hogan nos Estados Unidos, assim, de importância. O cara é uma lenda lá, tem tipo uma pessoa no México que não respeite ele, porque ele é muito importante no México, assim como o Antônio Nokia no Japão. Tipo, se fosse pensar um de cada país, seria o Hulk Hogan nos Estados Unidos, El Santo no México e Antônio Nokia no Japão. E o Hulk Hogan mais merda. É. Não, eu sou melhor que o Hulk Hogan. O Léo Neves treinou o quê? 2 meses e é melhor que o Hulk Hogan. É engraçado você citando o Léo Neves como se ele fosse um merda, tá ligado? O Léo Neves... Esse... É o Léo Neves. Não, mas a galera... Cara... Não, a galera, tipo... Aí depois o cara fica nervoso aí comigo, cria inimizade e a culpa é quem é. Barata boa essa. Porque a intenção não era essa. A intenção não era essa, Lequim. Aí depois cria inimizade... Seu... Achei que o Léo tá nervoso mesmo, ele deu. Achei que ele tá nervoso, cara, deu um grito. Confusão do Benoit tá com ele. E o México, a característica principal dele é o estilo aéreo, né? Que os caras voam muito. E, e também esses personagens mais caricatos, que são sempre mascarados e tal. É, ou aqueles personagens que são homens. O Chaves, mulheres. Cara, o Chaves lutava no, né, no programa dele, né? Lembra que ele dava aqueles golpes, mandava soco, mortal? Apesar de muita gente achar que, tipo, a máscara é uma coisa bem antiga no México, ela veio ficar mais famosa que o El Santo. Se você pegar fotos mais antigas, você vê muitos lutadores que não usavam máscara. El Santo é que época? El Santo é... década de 40 ou 50, eu acho. Nossa, cara. Ele se aposentou em 84, né? Tenho certeza. Então é antigo pra caralho pra mim, cara. É, se eu for ver no contexto do wrestling aqui nos Estados Unidos, começou a ficar, assim, era popular, mas começou a ser esse formato nos anos 80, né? Lá ele é muito, ele debutou em 42, na CMLL. Ah, que, sim. Que existe até hoje a federação. E ele se aposentou em 82. É quase impossível você achar a luta dele, assim. Tem tipo umas duas ou três lutas dele que você encontra, porque na época ele lutava, não tinha filmagem. A última luta dele tem no YouTube. A tradição da máscara lá no México é muito um negócio muito importante de falar, né? De realmente revelar sua identidade. É, no ano passado teve uma perda de máscara que foi tipo, chocante, foi algo comparável nos Estados Unidos, que foi o Undertaker perder streak, que foi o último guerreiro a perder a máscara dele. É, porque tem toda aquela base do lutador mexicano, ele ter a máscara dele como a honra dele, né? É, então, se quando ele perde... É que isso tá perdendo um pouco a força lá, mano. Hoje, o lutador pede máscara lá direto, tá ligado? O Del Rio já tirou a máscara faz... É, então. Del Rio tinha aquela putaria de, eu vou lutar MMA de máscara, porque não sei o quê, é a minha honra, dinheiro... Tá, minha honra. WWE ofereceu lá uns 15 reais e um churrasquinho de gato lá. Exatamente, tem o Del Rio aí, que era da WWE, e o cara saiu do México e perdeu a máscara, né? Pra entrar no... Ai, minha honra. Ai, minha honra, né? A honra dele, né? Churrasquinho de gato era a honra dele. Né? Deu lá um croquete, falou, vai lá comprar um brioche e deixa sua máscara na mesa. O cara deixou. Ele devia ter feito isso com o Sin Cara também, quem sabe ele boteava no mesmo. Quem sabe conseguir enxergar o ringue. Inclusive, tem o Rey Mysterio na WWE, né? Só que ele não é do México, era San Diego. Tem, ele tá quase fora já. Exatamente, ele tá quase fora. E ele perdeu a máscara uma vez, assim, sabe? Só que isso foi contra o quê? Contra o Kevin Nash. Contra o Kevin Nash, o senhor filho da puta, né, cara? Mas ele perdeu isso na WCW, né? Foi. E ele, tipo, na WWE ele nunca perdeu a máscara, né? A WWE tem um certo respeito por isso, né? Mas Mais ou menos. Pelo personagem, até, né? O genérico não era do México, mas perdeu a máscara também, aí fazia parte do personagem. Exatamente, mas é. Mas isso daí foi antes de entrar na WWE, né? Mas a galera, tipo assim, é... você citou Strict Undertaker, né? Undertaker é o grande lutador que recentemente mas perdeu agora o Strict. Joker, né? Agora o Joker vai infartar. Você falou grande lutador, vai ser. Ah, ele falava que era fã dele em 2012. Não sei o que ele tá falando agora, que não é o cara luta mal. Era fã dele em 2012? É que o Undertaker, ele passou. Passou a época dele. Passou a época dele. Ele tá velho já. Tá pançudo, quem não sabe mais. Ele tá meio careca, caiu o cabelo. É, tá acabado. Se ele tá meio careca, o fato de ter caído o cabelo é meio evidente. Headshot! Ele nunca fala, quando ele fala, fala essas merdas. Ah, o que ele falou faz sentido. Mas é mesmo? Não, não, também. A Streak é importante. Eu não gosto do Undertaker, mas. Undertaker. A Streak era o Undertaker que ele, desde que ele debutou na WWE e lutou pela primeira vez na WrestleMania, que é o principal pay-per-view, ele nunca perdeu nesse pay-per-view. E aí chegou agora, no ano, agora não, ano 2014, ele perdeu pro Brock Lesnar, né? Que era um cara que a gente não imaginava que ia ganhar dele e a gente nunca imaginava que a streak acabaria. Né? Tem gente que até imaginava, mas pro Brock Lesnar, assim, foi um choque, né? Eu não digo que foi um choque. Podia ter sido pra outro cara, eu não achei assim, ó, tipo, meu Deus, acabou. Acho que uma hora ia não, acabar. Não, o assim. Problema, assim, tipo assim, a gente não esperava, até pela luta em si, sabe? Tipo, é porque a gente nunca esperava, né? A gente ia ver a luta do Taker assim, sabe? Ah, vamos ver ele defender aqui a streak. E aí, de repente, ele vai e perde. É, Taker sempre falou que se ele perdesse, seria pra um cara novo. Exatamente. Pra dar visibilidade. O problema é que... A única, os dois problemas pra mim, é que pra mim o Lesnar não precisaria disso pra ter visibilidade, porque ele já chegou com puta hype do caralho. E a storyline não foi tão bem construída, assim, de Lesnar vs Taker. Não foi tão bem, você tá sendo gente boa, né? Foi uma merda. Uma merda, cara. É, não, merda, é verdade. A luta que eu achei que, pela construção da storyline, por tudo que aconteceu, poderia acabar a streak, seria Shawn Michaels vs Taker 2. Porque teve o começo na 25, que foi uma puta de uma luta. Sim. Aí teve Shawn Michaels querendo... Dois, né? Esse tão bom. Queria... Shawn Michaels querendo a vingança, começou a atrapalhar o Taker durante as lutas dele, entrou na Elimination Chamber, tirou o title do Taker, aí teve toda a rivalidade. Foi meu amante dele. Também. Passou a mão na bunda. Não, esse aí quem fez foi o Raven. Mas uma outra vez que eu achei que podia ter acabado a streak também foi em 2012, quando teve a luta que seria o número 20, né, que ele ganharia, que era, tipo, anunciada como o fim de uma era, que era ele contra o Triple H, e quem tava de manager, que era o... Manager é o cara que acompanha, né, o lutador. Era o referee, na verdade. Exatamente. É, tava como referee, desculpa, referee que é o juiz, né. Era o Shawn Michaels, né? O Shawn Michaels, ele se aposentou no ano de 2010, né? No começo do ano de 2010. Pô, nunca fiz tanto pra cair uma bomba no ringue igual aquele dia. E era numa Hell in a Cell. Exatamente, numa Hell in a Cell. Então foi uma luta, assim, grande, tipo, anunciada como o fim de uma era. Tava o Shawn Michaels ali que poderia ter sido vingado, né? Porque ele se aposentou porque ele perdeu a... Ele não foi competente o suficiente. Exatamente, pra poder ganhar a luta em 2010, né? É claro que era tudo storyline, né? O Taker conseguiu ganhar, né? Só que, tipo assim, a gente achou que até poderia ter sido a última luta, que ele terminaria assim, sabe, sem perder, mas aí depois veio CM Punk, aí atrapalhou as coisas, aí veio, agora o Lesnar e ganhou. É triste, eu, mas... Eu achava que podia ter sido CM Punk, porque, assim, 20 é um número, né, um número forte, assim, sim. Deixar o cara com 20 vitórias é uma coisa... Número redondo, número bonito, exatamente. Número... Exatamente. Sim, sim. E ele ficar com 20 vitórias e uma derrota seria um negócio, seria, tipo, o Punk tava em alta e ele era um cara novo, tá ligado? Condizente. Sim. E tinha o manager do Taker, que era o Paul Bearer, né, que morreu antes, né, da WrestleMania, e aí isso foi usado na storyline, né? Aí duas coisas pra falar, a primeira é que se o Paul Bearer não tivesse morrido, a storyline seria uma bosta porque, exatamente. É, porque não começou, teria. Porra, desde que eu me conheço por fã de wrestling, nunca teve uma luta num Raw pra definir quem seria o adversário do Taker. Teve, sim, a Shawn Michaels foi, seu animal, fala merda. Ah, mas teve uma storyline muito melhor. Não, foi ele contra o Kozlov e contra o JBL. Imagina se o Kozlov ganha, que irado. Ah, mas sei lá. Se o Paul Bearer tivesse morrido, a storyline seria uma bosta. E ainda bem que o Punk não ganhou, que ele ia ganhar o title. Ou ganhou o title, não. Ia ganhar o title. Ainda bem que o Paul Bearer morreu. Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Andre, the Giant of WrestleMania! O que mais que a gente pode citar? A luta Royal Rumble? Boa gimmick match aí. Exatamente. Tem desde 89. Você também tem as lutas gimmick matches, sabia, né? Sabia que a primeira Royal Rumble não foi de 89? Não. Não, e não me importa, então cai sua boca. Não, pô, eu ia falar uma curiosidade interessante. Start down 88. For what? Então, a primeira não foi em 88. Que ano que foi daqui? Foi 89, né? 89. Foi em 88. Foi uma luta que foi meio esporádica, assim, num pay-per-view. Foi uma Royal Rumble match e tal. Eles divulgaram como Royal Rumble match. Mas como teve muito pouco divulgação pra essa luta e tal, depois eles fizeram de novo. Como... fizeram um retcon, né? Exatamente. Mas as primeiras Royal Rumbles não tinham destaque nenhum. A primeira foi tipo o open match do show. Cara, foi o Rock Salt Jim Perry. Foi o Jim Perry. Depois, no outro ano, foi o Big John Studd, sei lá, que diabo. Os caras nada a ver, assim. Até porque não tinha nem... O cara nem ganhava nada, né, se ganhasse a luta, né? Um brioche ele ganhava. Hoje em dia, ela define o cara que vai lutar pelo título na WrestleMania, que é o evento principal, né? Até ano passado também, não, ano passado e retrasado, não queria dizer bosta nenhuma também. Porque aí já tava meio, tipo, quem ganhava o Rumble ia lutar pelo World Heavyweight, que era um dos títulos principais, mas era o menos valorizado. Sim. E o título da WWE ficava por conta de outra field que tava rolando aí no momento. Mas o legal da Royal Rumble é justamente isso, né? Começam dois caras, aí sou o tempo ali, aí entra mais um, aí vai entrando os lutadores, aí até o sobrevivente, né, ganhar. É um gangbang no ringue. Exatamente, é um gangbang no ringue. E o legal disso é que, tipo assim, você fica sempre na apreensão quem vai entrar, porque às vezes retorna algum lutador, sabe? Que, tipo, não tava um tempão na WWE. O legal é isso, né, do Royal Rumble, né? Mas, e tem outras gimmick matches também, né? Que tem, tipo, a Elimination Chamber, né? Que é a câmera de eliminação. Ficam quatro lutadores numas cápsulas presos, começam dois, aí soa o tempo, o lutador sai da cápsula e eles lutando numa, tipo, gigantesca grade, sabe? Começou em 1940 essa luta. Não, pera. Meio politicamente incorreto, tipo. 2002 foi, exatamente. Começou em 2002, né? Tipo, a criação da WWE, né? Tem vários outros tipos de lutas, né? Tem a TLC que a gente falou. Enfim, justamente pra aprimentar, né? Tipo, a lutaria. Aprimentar. Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Então, a gente tá falando bastante de luta, falou do Japão, já falou do México e tal, mas se o Rafael me permitir, é claro, falar um pouco assim pra quem tá começando agora, pra quem quer começar, o que a pessoa tem que ter em mente. Primeiro que eu acho que se você quer procurar assistir algo sobre luta, você tem que assistir UFC ou alguma coisa de MMA. Você vai procurar a WWE se você quer ver alguma coisa de entretenimento. Exatamente. Aí se você se dispõe a assistir alguma coisa de entretenimento, você tem que saber o seguinte, a WWE não é uma federação de luta, ela quer se entreter. Então você tem que ir lá pra assistir as storylines, você tem que ir lá pra assistir as fields, como se fosse validade, uma série, né? Segmentos. É como se fosse assistir uma série. E uma coisa que eu sempre falo pra todo amigo meu que vai assistir, o cara pega, assiste um show, tipo, aleatório. Ah, eu vi o Raw de ontem, que é um show semanal. Você não vai entender o que tá acontecendo vendo um show só e você não vai gostar. Se você quer assistir a WWE, você tem que pelo menos assistir um mês seguido, que aí você vai conseguir entender por que aquela luta aconteceu. Você vai começar a entender quem tá em rivalidade com quem, por que no show seguinte eles se enfrentaram, por que há duas semanas atrás eles foram no ringue e começaram a discutir, por que no próximo evento eles vão lutar novamente, por que no pay-per-view vai ter uma luta tal. Então a WWE não é um negócio que você vai assistir um episódio e vai gostar. Você tem que assistir uma continuação pra entender o que tá acontecendo, porque tudo que acontece ali tem um contexto. Eles estão lutando ali por um motivo, tem alguma rivalidade entre eles. Ah, mas também só uma pesquisa básica também. Você não precisa, meu Deus, se fosse assim, a galera, ninguém poderia assistir, né? Mas sim, mas você não pode também assistir um dia e achar, ah, beleza, não gostei. Dá uma chance, você não pode ser burro, né? Seja burro, exatamente. É legal que, tipo assim, na parte de indicações, inclusive a gente vai indicar, tipo, lutas legais, assim, que as pessoas vão poder ver e, tipo, gostar até mais, né? Tipo, até pra começar, são lutas legais, eu indicar federações e tipo coisa. Não, eu ia falar que se você tiver aberto a novas experiências... Berenice, segura, nós vamos bater. Nossa senhora, cara. Podcast 69, 2018. Já sabíamos que hoje vai indicar o Darry Young como... Ou como que chama aquele outro cara lá que lutava com o Orlando Jordan. Orlando Jordan. Negão, tudo negão, os caras... Indicar o Raven. Tem alguém explica a referência, mas alguém devia explicar por que a gente tá falando do Raven. Exatamente, é porque... Então, reza a lenda que o Raven tem, assim, um moveset. Bem grande. Exatamente. Moveset, lista de golpes. Quem viu ele pelado no backstage diz que ele tem um moveset. Então, parece que eu sou aquele asteriscozinho assim no final da página, assim, pra poder explicar o termo. Não é só porque você é preto que você é asterisco, isso aí é assim, não pode falar assim. Poderia ter um asterisco azul, não sei se você sabe, depende da fonte que usa, da cor. Não, poderia ser. Não, cor. Sabe, você sabe que o azul também não te exclui, mas... Eita! Deu tempo do podcast, agora tem que fechar. Vou fechar agora, galera. Vamos para a indicação. Chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Davi Zorzinho fazer a sua indicação para essa semana relacionada ao wrestling. Eu vou indicar uma luta que acho que a maioria que tá começando agora, ou que nunca assistiu, vai curtir, vai se interessar. Até porque tem um lutador bem conhecido para quem assistiu no SBT. Eu vou indicar Christian e Eddie contra Dudley Boyz, contra Hard Boyz, Chelsea Match. Que foi uma luta que marcou muito a Atitude Era e marcou muito a WrestleMania 17, se não me engano, que foi realizada. Foi uma puta luta e muita gente que curte wrestling até hoje diferencia essa luta. Essa luta é uma referência pra quem curte wrestling, principalmente entre lutas de tag. Então fica aí de indicação. Essa galera fez história no começo dos anos 2000, sabe? As lutas deles de TLC eram sensacionais. Agora, o Zirzinho, pergunta rápida, seus três lutadores favoritos? Primeiro lugar, Daniel Bryan, depois... Miss. Kane. E por último, The Miz. Eu vou dar um dos Zorzinho, também vou indicar uma Chelsea Match. Anthony Nock, não, sacanagem. Osamu Tezuka, né? Ele manda tipo um cara nada a ver. É uma luta de indie, mas é Super Smash Bros. Contra Young Bucks contra Future Shock. Uau, cara. Não conheço ninguém, mas vou conhecer. Os Young Bucks são. Eles eram da TNA, eles eram Generation Me na TNA. Future Shock, o Adam Cole, que era campeão da Ring of Honor, e o Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly, o Lanterna Verde, né? Joker, seus três lutadores favoritos? Justin Liger, Ricochet e Último Dragon. Olha, cara, é nóis, hein? 2012 ele responder Undertaker e aí responder mais os dois, né? Porque... Não, 2012 ele responder Chris Jericho, RVD e Rey Mysterio, eu acho. Ou Jeff Hardy. Rey Mysterio, aquele que é morto do Vale da Morte. Benoit. E aquele que pula lá, que é negro. Que é negro? Aquele lá. Aquele que é negro. O Saci. Lutador de uma perna só, o cara é ninja, olha. Indicação é... Eu ia indicar alguma coisa da ECW, mas como eu não lembro nada da ECW agora, eu vou indicar o One Night Stand da WWE, One Night Stand de 2005, mais precisamente, que é a volta da ECW para a WWE, num pay-per-view único, assim, que eles fizeram só com os lutadores da ECW, e é bem legal, cara, é bem melhor que o de 2006, que tinha a mesma proposta, mas já foi um negócio meio ECW versus WWE. O Michael Austin contra o Masato Tanaka lá, é fodido. Tem umas lutas muito boas lá, pra quem quer assistir ECW, mas não quer começar por um pay-per-view deles próprios, você pode ver esse na WWE. Esse foi a WWE, tipo, Vince falando, Heyman, vai lá e faz um ECW seu, assim, de novo, né? Foi o melhor show da WWE em anos. Exatamente. Pois é, né, cara? Era o melhor show da WWE. Aí quando o Vince viu, falou que tava dando certo, ele falou, não, vai, seu filho da puta, você não vai, tá demitido. Aí demite, cara, no final de 2006. O de 2006 foi que o Rob Van Dam ganhou, né, de Cena. Sim. Eu gosto de 2006, mas... Curiosamente. O Cena cortou a vida até que é boa, mas... Eu gosto, cara, porque... A luta do Mistério é meio ruim, Nossa, a luta do Rey Mysterio com o Sabu, ele bota de caralho, velho. Nossa, Sabu, né, cara? Vamos falar mal do Sabu aqui não, velho. Na moral. Alequim, seus três lutadores favoritos? Chris Benoit, o Tess e o Michael. O Joker. Oi. Você não. Léo, faz sua indicação. Cala a boca, agora é o Léo. Eu vou indicar... Jesus. Brett. Indico a Bíblia pra ser lida todo domingo, numa missa. Então, não. É, a minha indicação vai à luta do Owen Hart contra o Bret Hart na WrestleMania 10. Que eu acho que é uma luta que assim, é exemplo daquilo que Bret Hart e Owen Hart podiam fazer no ringue, sabe? Quem foi? Quem riu aí? Opa! Não é uma piada. Mas aí eu lembrei que quem se matou foi Benoit, não. Não, assim, os dois mostram muita tecnicalidade, não sei nem se existe essa palavra. E, assim, desenvoltura por serem, tipo, dois irmãos que cresceram juntos lutando. E pra mim a indicação é essa, né? Mas aí eu queria citar o Owen Hart, é mais um caso triste, né? Que ele morreu, ele ia fazer uma entrance, né? Que seria uma... Uma introduzida. Uma introduzida. Ele ia entrar... É, isso com... é com o Raven, né, gente? Ele ia entrar, descendo rapel, uma parada assim, a corda se rompeu e ele... É, ia ser uma paródia da entrada do Sting. Exatamente, da WCW e acabou... Deu merda e ele caiu de peito no... Exatamente, no... e faleceu, né? E é legal que, tipo assim, o... Léo, nosso querido wrestler, né? Que a gente brinca aqui, o cara realmente foi pro Canadá treinar. Ninguém citou o Léo Neves. É mesmo. Léo, Léo, você foi pro Canadá treinar com o Lance Storm, que era um lutador da ECW, né? E da WCW também. Sim. E da WWE também. Pois é, cara. E aí, quer falar rapidinho alguma coisa? Ou não? Ele me tocou de maneira estranha. É, em relação à minha experiência, que eu posso falar é que se você tem por onde você quer realmente seguir, eu acho que o caminho tá aberto. Sim, exatamente. Tá. O cara saiu aqui do Brasil. Raven deixou aberto. O cara saiu aqui do Brasil, foi lá pro Canadá, foi seguir o sonho dele, né? Felizmente, por uma lesão, teve que voltar, mas tá, vai retornar, né, Léo? Um dia. Um dia Léo agora só segue sonhos de padarias. Cusão, né, cara? Mas, olha esse lequinho. Mas enfim. É, Léo, seus três lutadores favoritos, cara. Eu aposto que o Jericho é o primeiro. Três lutadores, cara. Bret Hart segundo, cara, terceiro. Tô tentando pensar em um que não é canadense agora. Eu acho que ele ia falar no Storm, mas se arrependeu. Não, eu vou falar em Tony Nok. Tony Nok, aí, ó, o japonês. Japonês que morou no Brasil, hein? Ele morou? É, nasceu no Brasil. Cara, ele nasceu no Brasil, não, ele veio morar aqui. Ah, não foi um lance que ele nasceu aqui? Não, ele veio morar aqui na época que tava tendo guerra lá, eu acho. Nasceu aqui, filho de brasileiros. Pior foi o Michel Serdan, falando que ele luta livre aqui no Brasil e levou palavra. Nossa, cara. Caralho. Ignora. Galera, a gente nem citou Michel Serdan. Esse cara só fala bosta, cara. É que bom, né? Que bom que é. Que bom, né? Esquece, né? O legal do SBT era Jarbas Duarte, esquece. Respeito. Mas enfim, a minha indicação, galera, eu vou indicar a luta de um, curiosamente, do meu lutador favorito, que é o Shawn Michaels, né? Que merda! Viado! O cara aramizou aqui, mas todo mundo reconhece que o Shawn, né, ele é um dos maiores da WWE e ele é um cara que, assim, a WWE nunca vai... Fez muita merda. Cara, alguém falou mais, sabe... Falou mais de alguém aqui mal, porque tá suando aí a sirene de novo. Acabou seu tempo. Agora não, quem vai fazer a réplica? A luta que eu vou indicar é dele com o Undertaker na época da Streak, né? Que é da WrestleMania 25, que foi citada aqui nesse podcast. Que é uma luta muito boa, assim, sabe? É uma luta que... É uma luta sensacional, assim, sabe? É uma das maiores lutas da WWE. Tem muitas lutas que citam ela como... Tipo, muitas listas que citam ela como a melhor luta. Não sei se é a melhor, mas pra mim é, tipo... É uma luta bem legal, assim, até recomendar pra quem nunca assistiu, assim, sabe, assistir essa luta é muito legal porque eles usam muita técnica de wrestling. O Undertaker, né, tá fraco ali, né, mas, tipo assim, tem várias coisas, é uma luta muito emocionante, isso, e eu encontrei o meu chefe esses dias assistindo ela, então é uma luta bem legal, é, tipo, e já seguindo os meus três lutadores favoritos, meu lutador favorito é o Shawn Michaels, o segundo lutador favorito é o Ed pra mim, tipo, um dos maiores heels, assim, que teve na história da WWE, sou fã pra caramba dele. E o CM Punk como terceiro lutador favorito. Chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Pra quem curte Luta Livre ou começou a curtir depois do podcast, quiser saber mais, o Leque. Se ferrou, exatamente. Se fudeu porque está indo pro. Enfim. E o Leque, a gente tem um podcast de Luta Livre chamado Pipe Bomb. Lá tem, além do podcast, tem uns vídeos pro YouTube, tem textos também. Então, entra lá. então, se você começou a curtir luta livre, não, mentira. É isso aí, é o que o Joker falou mesmo. Entrem lá no Pipe Bomb, ouçam lá. Mel, quer fazer falar alguma coisa? Tipo, de jabá, esse tipo de coisa? Ah, só se for fazer jabá pra mulherada. Ah, não, puta. Caralho, mano. Até aqui, velho, até aqui não. Eu não tenho nada. Até aqui não. Divulga seu perfil no Tinder, mano. Cara, seu jabá na mulherada é que você não tem nada? Como assim, cara? Que jabá horrível. Faça isso. O Rafael não gosta, que faz esse tipo de jabá, então não vou fazer. É, eu acho que aqui a galera também não curte muito esse tipo. O Academia do Lestorm, hein? É, exatamente. Posso endereço. Não, posso passar, hein? Não, eu indico a Academia do Sr. Lance Storm, e é isso aí. Procurem na net, Storm Wrestling. Procurei, vão lá e procurem na cidade, né? Saiu perguntando. Ele vai responder todos os seus e-mails, o cara é firmeiro com esse tipo de coisa. A gente não chamou ele pro podcast, bobeou, né? É que você perguntou o tamanho do pau do Raven, sabe? É que eu não sabia dessa história na época, hein? Você não perguntava. Nossa, cara. Ah, se alguém curte futebol, curte minha página lá no Facebook, o Rafael vai deixar o link aí. O nome da página chama Eu CBF, tem blog também, o Rafael também vai deixar o link. Sim. É isso aí. É isso aí, galera. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Acessem nossas redes sociais, facebook.com/bancadeservos, twitter.com/bancadeservos, instagram.com/bancadeservos, youtube.com/bancadeservos e www.bancadeservos.com.br. Eu perdi o ar até, cara. Mas enfim, é isso. Terminou mais um podcast Banco de Cérebros. Um grande abraço. Deixe seus comentários. Falem com a gente. Enfim, é isso. Grande abraço. Até mais. Na, na, na, na. Chupa, chama. Na, na, na, na. Hey, hey, hey. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.